o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, 2 horas de rock and roll, pra você dar aquela deschavada legal, isso mesmo, você que passou a semana inteira ouvindo seu vizinho tocando Luan Santana, é, Exalta Samba, meu Deus do céu, Calypso e aquelas podridão da vida aí. Eu posso falar agora porque não tem nenhum, quem só tá ouvindo agora é roqueiro, então todo mundo vai concordar comigo. Não, é hora de você se ligar mesmo. Se você tá com som, tá ligado na sua aparelhagem de som, aumenta bem o volume, tá? Mas arregaça mesmo, só pro seu vizinho ficar pé da vida. É, pra ir a forra mesmo. E hoje o programa tá bom pra você aumentar o volume mesmo, porque é ao vivo, cara. Ao vivo é porradaria, com certeza. É solo de guitarra, é solo de baixo, é solo de bateria. Ainda bem que não tem solo de vocal, né, cara? Já imaginou? Não, porque nos anos 70 tinha essa parada aí. É, todo show ao vivo tinha um solo, até solo de teclado, meu amigo. É, de teclado, tá? Tinha solo de teclado, de baixo. Não tem coisa mais chata, pé no saco, do que solo de baixo. Você que é baixista, não fica chateado comigo, que só baixista solando é a pior coisa do mundo que tem, cara. Realmente não dá certo. E solo de guitarra, solo de bateria, e só o vocalista que não pode solar, ainda bem, né? Mas faz parte, nos anos 70 tinha essa coisa, né? Cada um tinha seu momento de seus 15 minutos de fama, segundo Andy Warhol. Gente, ó, hoje no especial ao vivo, eu trouxe 121 programa ao vivo. Não, porque eu adoro programa ao vivo de rock and roll, tá? Deixa eu explicar, que eu não sou muito fã de música ao vivo, não. Porque rock and roll é porrada mesmo, né? Você não tem que ficar ouvindo, vendo, ah, o baixo tá mais alto, o grave tá não sei o quê, o agudo. Esquece, é rock and roll, é pra se divertir. Bom, hoje tem Whitesnake, deixa eu ver aqui, Van Halen, UFO, Rolling Stones, Rainbow, Quiet Riot, Rush, Queen, UGO, Lynyrd Skynyrd, Ozzy Osbourne, Metallica, Motorhead, Motley Crue, Led Zeppelin, Kiss, Judas, Iron Maiden e Deep Purple, tá? Se você não conseguir fazer a sua cabeça ouvindo isso, meu amigo, vai ouvir Luan Santana e não reclama da vida, tá bom? Primeira sequência, quase que saiu o bloco, primeira sequência, mas antes também, ó, aqui, manda louco, tem uma galera do Rio aí ligadinho na RioSulRádio.com, ouvindo o Classic Rocks. Você aí do Rio de Janeiro, pode mandar sua mensagem aí pelo Facebook, aí fica à vontade, tá? Diz o que você acha do programa, pode xingar o locutor, o produtor também, que o dono da rádio, que é o Marquinho, tá? Pode falar o que você quiser, tá bom? E olha, eu dou um conselho pra você, ouça mais a RioSulRádio.com, não só no horário do Classic Rocks, eu tenho certeza que você vai se tornar fã, tá bom? A gente começa a sequência com Whitesnake, de David Coverdale, com Fool for Your Loving, vamos lá. I'm a lonely man who

brincadeira, meu amigo. É o Quiet Riot, Laughing Gas. É o gás do riso, né? Laughing Gas. Aliás, tem um solo incrível aí do Randy Rhoads. Eu já contei 321 vezes aqui a história do Randy Rhoads, que o Ozzy Osbourne levou pra banda dele, pediu pra ele fazer um teste, aquela coisa toda. E pediram pra ele assistir ao show. Ele foi lá assistir o show do Randy Rhoads, depois conversou com ele no camarim, o cara dedilhou sua guitarra, falou, deixa eu ligar. Ele falou, não precisa não. Já quero, já tá contratado pra minha banda. Quem sabe, sabe, meu amigo. É aquela história. Quem sabe, pra quem sabe ler, um pingo é letra. E pra quem sabe música, um acorde só já diz tudo. Ok? Bom, Quiet Riot, Laughing Gas, rolou também Rainbow Man on the Silver Mountain, que sem querer acabou saindo no programa da semana passada, o programa dos anos 70. Saiu essa versão ao vivo, mas não esquenta a cabeça não, a gente ouve de novo. Tá bom? Rolling Stones, uma das minhas bandas preferidas, Jumping Jack Flash ao vivo. Eles sempre abrem shows com Jumping Jack Flash. Eles chamam de boi de piranha. Enquanto tá tocando a primeira música, aí o cara do som vai ajustando, tá tudo direitinho. E sempre é Jumping Jack Flash. Por que sacaneia essa música? Vou mandar um e-mail pro Mick Jagger. Não faz isso não, cara. Começa com outra música então. A UFO, Shoot Shoot, Van Halen, Pound Cake, ainda com Sammy Hagar nos vocais, e Whitesnake com Full Fire Loving. A gente vai pro break. Na sequência tem mais, cara. Tem Rush, Queen, UGO, Lynyrd Skynyrd. Aliás, é essa música do Lynyrd Skynyrd. Eu já toquei ao vivo aqui, a gente vai tocar novamente daqui a pouquinho. Classic Rocks. Classic Rocks. Você está começando mais uma sequência para você hoje ao vivo, hein, cara? É, ao vivo, totalmente alive. Aí eu gosto, rock and roll ao vivo eu gosto, já falei aqui, realmente muito ótimo, como eu sempre digo. Olha, esse trio aqui é o trio canadense Rush, até hoje eles continuam tocando, cara. Aconteceu uma tragédia, o baterista perdeu a mulher e a filha num acidente de carro. Desde então, quando tem entrevista, eles tiveram agora 2010, aí foi aí que eu vi. Aí a entrevista eles poupam um baterista, eles não levam um baterista para entrevista coletiva. Só o baixista, tecladista e vocalista. Olha só, baixista, tecladista e vocalista e o guitarrista solo, guitarrista que aparece e falam. Porque o cara realmente, você pode ver no show, ele não dá um sorriso, cara, o baterista. Ele é considerado um dos melhores bateristas do mundo. Eu esqueci o nome da figura. Eu confesso pra você que eu esqueci o nome. Pra mim é um dos melhores bateristas de todos os tempos. Bom, tá aí o Rush. Você vai ouvir o Rush, o Queen, é lógico, né, cara? E o UGO e o Lynyrd Skynyrd, a versão incrível de Freebird. A gente começa com o Rush, com o 2112. Vamos lá. Yeah. Something here that's as strong as life. I know.

got to see. If I stay here with you, girl, well, things just couldn't be the same. Cause I'm as free as bird. Aí eu pergunto pra você, e aí, cara? E aí, depois desse solo incrível? São três guitarristas do Leonard Skinner, tá? E esse solo aí é conhecido como um dos melhores solos do rock de todos os tempos. Tá? São três guitarristas dos irmãos Van Zandt. Eu falo irmãos Van Zandt, mas um irmão morreu no acidente de avião da banda. Depois o outro irmão assumiu 10 anos depois, cantando igualzinho. A genética é terrível, DNA é terrível, cara. Igualzinho ao irmão que faleceu. Aliás, nessa banda, eles, ao todo, durante a carreira deles toda, eles perderam 5 integrantes e continuam fazendo sucesso até hoje. Lançaram o álbum 2010, God and Guns, que eu já toquei aqui várias vezes. Sou fanzaço dessa banda, três guitarristas. Você viu aí no solo de Freebirds, né? É o Leonard Skinner, tá? Olhou também UGO, I'm a Rebel, é o Queen também com Keep Yourself Alive e o Rush, 2112. Ao vivo pra você. A gente vai pro break e na sequência tem mais, hein? Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, começando mais um bloco aqui, ó. Eu tinha que sair o bloco, né, cara? Meu dentista deve adorar. Ele ouve o programa e deve adorar. Olha lá, tá pensando em mim. É ruim, hein? Nossa, mas tá pensando em dentista na hora de falar, você não fala, meu amigo. Você põe a mão na boca. Bom, mas do meu não posso reclamar, não, cara. Deixa aqui, ó. Né? Gente, ó, mais uma sequência ao vivo pra você. E olha, no capricho, hein? Ozzy Osbourne, Metallica, Motorheads, Motley Crue, Led Zeppelin e Kiss. Uma overdose de rock and roll pra você. E a gente começa com Ozzy, né? Mr. Madman. Ele é considerado Mr. Madman. Ozzy Osbourne, eu já te contei aqui 300 histórias dele aqui. Cada uma mais louca do que a outra. Um dia que eu fizer o especial do Ozzy, vocês vão adorar, porque eu vou trazer o livro que eu tenho que contar. Ele mesmo contando a história da vida dele. E em cada sequência, cada bloco de músicas, eu vou contar uma historinha. Vocês vão adorar. Eu vou avisar e vou pedir... Não, eu vou avisar e vou pedir pra vocês, se vocês quiserem, grave, que eu sou histórias de rolar de rir, meu camarada. De rolar de rir, né? 10 quilos de cocaína no chão, chega a polícia e eles querem cheirar tudo. O Ozzy fica de 4 no chão, enfia a cara no meio. Não, cara, é cada história. Não, é cada história de morrer de rir. Um dando susto ao outro, que eles iam gravar em castelos. Eles alugavam castelo, é tanta grana que eles alugavam castelos e ficavam no castelo até ficar pronto o álbum. Aí era uma sacanagem atrás da outra, cara. Nossa, é uma. Depois a gente conta, vou deixar isso pro especial do Ozzy, tá bom? Bom, a gente começa aí com Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Repara no solo de guitarra do Zakk Wylde. Não é brincadeira, não, vamos lá. Classic Rocks. Yeah, you're waiting on St. John's door.

got it, man. Friday night. Pois é, if you want the best, you got the best. The hottest band in the world, Kiss. É assim que o cara anuncia a banda, cara. Eu fui no Maracanã, assisti em 83, tá, cara? Lá no Maracanã, não é brincadeira, não. Detroit Rock City, rolou também Led Zeppelin, Rock and Roll, Motley Crue, Girls, Girls, Girls, Motorhead, Stay Clean. Motorhead que vai estar no Rock in Rio, você sentiu uma porrada, né? Stay Clean, fique limpo. Mas eles nunca ficaram. É Metallica, Enter Sandman e Ozzy Osbourne, essa figuraça, figuraça. Vou ter uma história pro Marquinhos que ele tá rindo aqui até agora. Depois, gente, no especial dele, eu prometo pra vocês que eu vou contar várias histórias do Ozzy, tá bom? Mr. Crowley, a gente vai pro break e na sequência a saideira pra você, tá bom? Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos então à última sequência aqui do Classic Rocks ao vivo. Aliás, nossa, três super nomes da história do rock. Judas Priest, tá? Judas Priest, Iron Maiden. Aliás, Judas que tá lançando. Não, é o Judas não. Quem tá lançando CD novo é o Ralph Ford, o vocalista do Judas, tá bom? Diz ele que acabou o Judas, não sei. Tá agora no Brasil, agora há pouco tempo aí. E agora foi a última, diz ele que a última turnê, teve no Brasil aí. Eu vi a foto deles, meu amigo, tá tudo mesmo, sessentão mesmo, mas na boa. Olha, tem Judas Priest, Iron Maiden e Deep Purple, tudo ao vivo pra você. A gente começa com Breaking the Law. Não sei se você conhece o desenho de Beavis and Butt-Heads. Com os dois porra louca que fica só um cara, Breaking the Law, Breaking the Law. Não, se você não conhece o Beavis and Butt-Heads, eu tô perdendo meu tempo. Mas se você conhece, você já deve estar rindo aí, porque eu tenho certeza. Era o desenho, não sei de qual canal, rapaz, TV a cabo, eu não sei qual que era. Tem no YouTube, né? É, Beavis and Butt-Heads, são dois porra louca. É, fazer dois PL, vamos falar assim. Vamos lá então, Breaking the Law. I got a question. London, do we have any lawbreakers out here? Do we have any lawbreakers out here? Break in the laws! Out of work and down, all inside is so frustrating. aí, ó, Deep Purple, cara, Deep Purple, uma das minhas bandas prediletas dos anos 70. Aliás, eu chamo do triunvirato do rock nos anos 70, que é Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, tá? Deep Purple com Burn, um dos melhores álbuns deles. Não vou dizer o, porque pra mim não existe o melhor, existe os melhores. Deep Purple, Burn, Iron Maiden, 22, Acacia Avenue e Judas Priest com Breaking the Law. Bom, chegamos ao final do programa aqui, mandando mais um alô pra galera do Rio, que tá ligadinho na gente aqui, ó. Pode participar, meu amigo. Pode entrar aí no Facebook, ficar à vontade. Você tá em casa, é o Vinci, tá em casa, tá bom? E você que tá em casa aí, é sabadão, sei como é que é, logo mais à noite, vai sair pra balada, aquela coisa toda. É como eu sempre digo pra você, se for dirigir, meu amigo, não beba. Chama aquele seu cunhado mané, seu primo mané. Tem sempre um mané que não bebe, que não faz nada, que enche o saco a noite inteira, você põe ele pra dirigir o carro. Tá ok? Classic.